baby, yeah. Que tanta discussão, magoar o coração, se insisto, amor. Baby, venha pra cama, o amor te chama, eu não resisto. Pra que brincar, se magoar, se no final vamos se amar? Amor não faz assim. Vem bem aqui, daquele jeito. Hoje tem festa, vamos dançar. Só quero te amar. E vai descendo, depois subindo. Amor mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido. E vai descendo, depois subindo. Amor mexendo, fala baixinho. Às vezes fico calado, entro pro quarto e evito, não, não. Pra que tanta discussão, magoar o coração, se insisto, amor. Baby, venha pra cama, o amor te chama, eu não desisto. Pra que brincar, se magoar, se no final vamos se amar? Amor não faz assim, yeah. Daquele jeito, hoje tem festa, vamos dançar. Só quero te amar. E vai descendo, depois subindo. Amor mexendo, fala baixinho aqui no meu ouvido. E vai descendo. Junto, irmãos, é o sucesso. Arrochar.